A Ju. Aciona 5101, frequência do controle 119, decimal 8. Lado em João da Viseira, Aracaju, decola a posição 90, primeira curva esquerda. Tuca, Jambo, Caju, transponder 5101, controle 19-8. Correto, canto 3566, chame pronto, pushback, sonamento, ajuste padrão 6-13. 6-13, ok. 398, decolado ao 50, controle agora 19-8, boa viagem. 398, controle 19-8. Força aérea 398. Vou no 398, contato radar, suba 160, saída coral. 398, 160, saída coral. Back acionamento da 3661, está na posição 9. 1 autorizado, chame táxi. Gente, obrigado. Tucano vai colar na frente, já iniciou a curva direita no perfil da subida coral. Seu tráfego manterá por até 2.000 pés uma terceira milha, para então curva à esquerda, perfil Pouca, 120, 112, está livre de decolagem. Boa noite, 06. Gente, livre de decolagem, 09, 06. Belo Horizonte, 160, aerovia W1, a Terra Lista, TTVH, solicita acionamento do motor. Força aérea 1351 BH, autorizado 160 via Whisky 1 até Halit, Romeu Alfa Lima Yankee Tango após reto, cola da 10 com curva direita na subida coral, aciona transponder 5051, frequência do controle 119 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 6. Coral, Santa Ponte, 0, controle 118, decimal 6. Correto, Fossara 351, está livre acionar, reporte táxi. 151, Fossara no táxi, 1806, decolado 53, controle agora em 119, decimal 8, bagagem. 198, obrigado, até a volta. 333 para São Paulo, Congonhas, confirmando o nível 360. 360. Ao 190 na PUCA, boa noite, 06. 360 está autorizado, a rota UP Zulu 16, decola da correção UP Zulu 16 até BHZ, Bravo Hotel Zulu, após Trive, Tango Romeu Índia, Victor Índia, Trive após Pirassununga, Papai Índia Romeu. Decola da 10 com curva direita na subida Tael, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5110, frequência do controle 119, decimal 8. Utilizado São Paulo, sinistro 360, Nápia Zulu 16, Bravo Hotel Sul, boa direto Trive após Pirassununga. 10, direito, Tael, Leda, Bridge. Transponder 1-0, controle da porta 19, 8. 1-0, 6. Guardo 1-3-3-3, ajuste padrão 63, chame front, pushback, sonamento. Alô, papai. Informação Mike, boa tarde, prossiga. Bravo Tango Whisky, Oscar Uniforme, Valença, nível 040, tá, rota DCT, permanece no 040 até 20 milhas em Salvador, após prossegue no 045, decola da 17 com curva à direita na subida a Gole, após direto, aciona 5103. E correção, vai acionar o transponder local 0171, frequência do controle 119.8, torre opera em 118.6, 0171, confirmando o transponder. Zero 443, decolado 56, controle agora 119.8, boa viagem. 0443, controle 119.8. 443, suba 160, sai da Coral, vigilância. Colégio 2186, ajuste padrão 63, tem um bom voo, boa tarde, Whisky Oscar no forno. Coral, vigilância. 443, subindo 60, sai da Coral. Ok, só recebi portadora, remoteado. Força aérea no 443, subindo 160, sai da Coral. Entende. Controle força aérea no 361. Ono 368, correção no 361 para você. Solicita autorização para nível final Ono 60. Ono 60, subi uma terra. Ono 60, Ono 360. Ono 360, recebe o contato com o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, agora sim, contato radar, afastado 2 milhas de Coral, na proa de Mari para a chegada a Mari. Juliette Bravo Delta. Proa de Mari, Bravo Delta está com a informação, mais chamada para a descida. VIP 5400 chama a torre 118.612. 118.612, boa. 5102 a bordo, está livre táxi. Na interseção, o hotel vai manter a posição e chamar a torre no 86. Ajuste padrão 63, bom, vou e boa tarde. Hotel, chama a torre, obrigado. E eu puxo back acionamento no 7, gol no 394. Gol no 394, no 07 está livre, chame táxi. É. Pouso na pista 10, agora sim vai estar travado. E destino, nível solicitado. Setor noroeste, afastado quantas milhas? 30 milhas, é isso? Só, e a altitude vai prosseguir? Guarde com a nação, Eco Juliette Eco. Torre Salvador, Tan 3661, ponto espera, pronto. 3661, temos a Embraer 170 da Trip na curva final. Observe o pouso, aliás, manter a posse. Gente, após o pouso 3661 ali, mantém. Aero levantamento. Atrás de Juliette Bravo Delta, responde a descida. Juliette Bravo Delta, desça ao nível 050. Ao 050, Bravo Delta. Controle a força aérea na 361. Ou no 361, prossiga. Atinge e mantém 160 às 405 milhas da terminal. Gente, no 361, reporte Coral. Juliana, prepara Coral. Posição Salvador, T3566, puxe e acionamento, posição 10. Táxi autorizado, chama ingresso no 7, Whisky, Oscar e Uniform. Guará, ingresso no 7, Uniform. Eu faço 1196, identifique, chegada de Amar e vou na Projetap, desce inicialmente a uma centena. Identificou, chegada Amar e Projetap, desce a 100, azul 41, no meio. Hotel pronto. 4 com POB de 156. 4 horas, autonomia, alternando Campinas. 156, 4 horas, Campinas, confirmando o voo no 394. Positivo. Táxi Apache, Juliette Alfa, ponto espera dono 0, torre no 86, ajuste padrão 63, bom voo e boa tarde, voo no 394. Boa tarde, 63, Juliette Alfa, vai chamar a torre, 394. Para o Morro de São Paulo, mantém a escuta guardada no Copa, é o número 3. São Salvador, 1924, para pushback no metro, portão 5. 05, aguarde alguns instantes, previsão de mais uns 5 minutos. Voo 1924. Aguardado, 5400. 5400, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa vai aguardar antes da Juliette para ingresso. Juliette Eco, pronto, cópia. Pronto, cópia, Juliette. Juliette Eco, voo local e levantamento autorizado 2600 pés de altitude, rota DCT, decola da 17 com curva à direita, inicialmente corredor Axé, aguardando autorização do controle após ingressar corredor Bonfim, aciona transponder 5104, frequência do controle 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 6. Autorizado 2600 pés, levantamento, decola do 17, curva à direita, corredor Axé. Portanto, Juliette Eco já acionado, confirma pessoas a bordo. Já acionado, 02 a bordo. Chama 286 para o táxi, Eco Juliette Eco, ajuste padrão 63, bom voo e boa tarde. Para o táxi, voo 1333, 153, 4 horas, alterna o galeão. Mando 053. 153 a bordo, 4 horas, alternando galeão. Pegou no 333, táxi via Índia e vai aguardar a passagem do Boeing da companhia, que está pintado totalmente de laranja. Após, vai segui-lo com o número 2 no ponto de espera via Índia Alfa. Quando pronto, 186 a torre, ajuste padrão 13, bom voo e boa tarde, no 333. Índia Alfa com o número 2, traço da companhia. Gol 333, obrigado, boa tarde. Salvador, gol 1600, está ciente da marca, autorização de tráfego para Natal. 1600, aguarde cópia Natal, confirmando o nível. Nível 250 para Natal, 1600. Será coordenado, gol 1600, 3 para cópia. Para ingresso, gol 5400 da Trip. Trip 5400, ingressa via Juliette, observa a saída do Boeing da Gol. E após prossegue, portão 01. Aí, aguardando o gol. Vai prosseguir para o 015-00 da Trip. Ativa no 443, mantenha coral. Azul 4116, desça ao 080. 080, 4116. No 361, passando coral, serviço radar terminado, chame centro Recife 13325. Decolada 04, manter a porta 2 mil pés, a terceira milha, após curva à direita na coral, ou liberação do controle, transferência agora em 1998, por viagem. O nível 160 na saída coral. Autorizado subir ao nível 160, saída coral. O TAN 3661 vai coral no presente. Coral 3661. 341, autorizado para BH, 160 nível, a rota Whisky 1 até Halit, Romeu Alfa Lima e Yaquitango, após direto, decola da 10 com curva direita na subida Coral, aciona 5050, frequência do controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 6. Alfa Charlie Mike, desça ao 060 na proa Diamã, vigilância. Descanso para descida 060 na proa Diamã, Alfa Charlie Mike. Controle o Papa Tango, Whisky Oscar Uniforme, boa tarde. Boa tarde, Whisky Oscar Uniforme, 1000 pés no corredor Axé, informe no final da barra. Tio, foi autorizado 40 na saída Golem, está cruzando 1500 agora. Afirmativo, afirmativo, então, saída instrumento 40 na saída Golem, Whisky Oscar Uniforme. Para o 40. 341, vai chamar para o táxi. TAN 356 para o táxi. Temos 152 a bordo, 3 horas, Recife. Pessoal 060. 060, 4196. 1333, mantém o ponto de espera. Mantém. Pátio após Juliette Alfa, Fonte Esperada 10, torre 186, ajuste padrão 63, bom voo, boa tarde. Boa tarde. Simulador Gol 1924, pushback acionamento. Gol 924, vai coordenar com a equipe do solo após a passagem retaguarda do R2 da TAM e após a passagem do mesmo, está livre iniciar, chame táxi. Gente, após aeronave da TAM, livre pushback acionamento, Gol 1924. Romeu Ossa, pronto, cópia, 1000 pés, Morro São Paulo. Autorizado, Jolie. Jolie, final da 97, passaremos. Do controle 119, decimal 8, torre opera 118,6. Romeu Oscar está no parte 5, confirme pessoas a bordo. Torre 1986, acionamento táxi, decolagem, ajuste padrão 63, então bom voo, boa tarde, Kilo Romeu Oscar. 2 nosso cordial, boa tarde, esse é o Oceaneal 6315, copiou o ATIS, aprovação Guarulhos. Nome 315 Guarulhos, aguarde 360, já tem autorizado. Tudo prevista será Dael, será o número 2 para a COP. Positivo, Dael, estamos na sua escuta quando o senhor dispor, ok. 15 milhas na proa, após 15 milhas, voa direto Ilhéus, 3661. Ok, 15 milhas nessa proa, após Ilhéus, tem os tráfegos aqui, às 1 hora. Estimativo, o tráfego está cruzando agora 140. Sua posição de 1 hora 9 milhas, acendendo a 1060, um Tucano. Atingiu 060, azul 4116. 4116, ciente, aguarde para prosseguir na descida, 4116. Ciente, 4116. 4116, come curva agora à esquerda por a 30, 030 para o localizador. Quando estabilizar na por a 30, está autorizado a descer para 2000. Esquerda 030. Estabilizado, desce 2000, limite ao localizador, 4196. Eu acho que inicialmente mantém, eu tô com o minuano da ADI para pousar na 17, que só está de 94, 130, uma 12, livre decolagem, do gol 394. Livre decolagem, 1394. Tango, Eco, Juliette, Eco, declarado zero, aos 1-0, controle agora em 1-9-8, até a volta, Eco, Juliette, Eco. 1-9-8, boa. Tudo, Força Aérea 1398, eu tinha de manter em 160, aporte coral. Gente, aporte coral no 398. 398. Gillette, Bravo Delta, Salvador. Tudo de Fago, a liberação, Júlia. Beleza. É, esquerda para 30, limite ao lock. Esquerda 30, na próxima para presidir o limite ao lock, é isso? Limite ao lock, afirmativo. Gente, Bravo. Azul 41 no meio para o lock, direita 065. Direita 065 para o localizador, azul 41 no meio. Romeu Papatango, visual com a pista. Direto, presente. Romeu Papatango, torre no noite, sol meia. Boa noite, boa viagem. César 98 e uma boa tarde. Boa tarde, Vitor Indilete, checada de fora, final no 7, por autorizado. O vento é de 120, uma dúzia. Oi. Leve no 7. Operador, tá batendo o meu papatão, visual com o campo. Passando até 30 milhas, momento batendo 1000 pés. Ok, eco, Juliette, eco, mantenha 1000 pés, mantenha 1000 pés no corredor axé. Reporte no farol da barra para ingressar no corredor Bonfim. Reportará o farol da barra, mantendo 1000 pés, eco, Juliette, eco. Ah, evitar um provável 360. Quem está presente pode curvar à esquerda, atuar a final 17, guardando pista nível, o meu papatango. Uno 33, 120 graus, uma 12 9, no zero, pista, decolagem autorizada. Decolagem, 3, 3566, tá pronto? Pronto, 3566. Após 800, vou olhar e manter. Após 300, leve e manter os nossos pistão no zero. Boa Valença, Serra 90, visto em grava. Boa Valença, será verificado dentro da sala S, aguarde cópia para Fatango Romeu, Hotel Oscar. Sim, está aguardando cópia, só para poder consertar, é Salvador, Salvador, com sobre-voo e Valença, o Romeu Hotel Oscar. 45, direto Valença, reporte para descida. Opa, direto Valença, 45, reporte para descida, o Romeu, o chamado Luiz, que é o Oscar de Forte. Isso, libera a esquerda, aguarde para prosseguir até o parte 4, Júlio. Ok, o Júlio, solo os três, libera a esquerda e aguarde para prosseguir até o parte 4, por gentileza. Mantenha a presente posição, Força Aérea 341, vai declarar a interseção, confere? Recente, mantenha. Voo no 333, declarado aos 13, 198, ao controle, boa viagem. 198, voo no 333, obrigado, boa. Boa. Terno 251. Recife 1325, terno 251, 1398. 5065, frequência do controle 119, decimal 8. 33, vou na sua escuta, solicita a progelena. Pulo 333, submantém nível 3, 60, saída da El, autorizado da El. Autorizado da El, vou 333. Localizador de Gillette Bravo Delta. Gillette Bravo Delta, 2000 pés, livre LF, informe passando duna. Para 2000, aponta na duna, o Gillette Bravo Delta. Azul 41 no meio, passando duna, chame torre, ano no 8, decimal meio. Passou duna, 41 no meio. Com curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5122, frequência do controle 119, decimal 8. Parada 10, pronto, parada colar. Eu tenho tráfego a 3000, marcador externo, decolagem de imediato quando autorizado? Afirmo. E aliás, mantém a preparação então para decolagem autorizada quando. Decolagem imediata quando autorizado. Sente, aliás, mantém. Vou ao 4 mil pés, ajuste 1013. 4013, alfa, te olhe mais. E 566, declarado aos 15, 198, controle, boa viagem. 198, obrigado. Estou aí no Salvador, Muito boa tarde, o Azul 4196 está 1,5 milhas para o Índia Sierra, baixado e travado, estabilizado na aproximação da 1-0. Gente, continua igual a liberação, Azul. Gente, 4196. Romeu Papatango no Solosquinha, 180, parte 4, livre táxi. Livre táxi até parte 4, Roberto Rodrigo. Itens de LED segue o tráfego da CFA, reporte para o seu livre, parte 4. Eu vi, vai seguir o tango. Quilômetro Oscar, segue o Minuano AD, reporte LED, ponto cabeceiro 7, quilômetro Oscar. Os 4730 graus, 12 nós, livre decolagem. Autorizou a decolagem da 1-0, boa 1-9-2-4. Torre no noite, decimal meia. Torre, torre, 8-6, boa tarde, tchau. Torre, boa tarde, Papatango, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, boa tarde, número 2 para pouso, pistão 0, reporta lá 4 milhas, a cabeceira 10, checado o trem. Tente a intenção após os treinos, irá avisar para a 1-7. Se possível. Será possível sim, reporte no externo para o cancelamento Bravo Delta. Eu estou chamando no externo. Azul 4166, checo 3, 100 graus, 10 nós, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso, 1-0, baixado travado, 4166. Uno 924, decolado aos 1-7, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Gente, após o alinhado, aguarde para a decolagem, Embraer da Azul na curta, final da pista 10, a porta avisou ao contrário, com o quilômetro. 924. Uno 924, contato radar, suba ao 350, saída PUCA. 350 da PUCA, bom. Alfa Charlie Mike, desça para 2.000 pés, livre LS, forma estabilizado. Para 2.000, informar Alfa Charlie Mike. Eco Juliette, Eco, por gentileza, informa onde será a sua área de manobra e qual a altitude. O Romeu, Hotel Oscar, confirmando, está em qual estacionamento decola da 1-7? Romeu, Hotel Oscar, está no pátio da Aerostar, decola da 1-7. O meu hotel Oscar, está autorizado voo local, sobrevoo em Valença, 1.000 pés, decola da 1-7, curva direita, subida a corredor Axé após corredor Caixa Pregos, aciona transponder 0143, frequência do controle 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 612. Gente, o Papatango rodou o hotel Oscar, decola para 17, com curva direita, no corredor Axé, 1.000 pés. Depois corredor Caixa Prego, acionado 0143 no transponder, torre 118-60, controle 119-35, Romeu até o Oscar, corrigindo 119-8, Romeu até o Oscar. Ah, Romeu até o Oscar, para acionamento táxi decolagem, torre 1-8-6, ajuste padrão 6-13, tem um bom voo, boa tarde. Gente, Romeu até o Oscar, boa tarde. Opcioner 6315 acionado, pronto para o táxi, nosso POB hoje 118, 118, alternando o galeão, autonomia de 4 horas mais 4. Estado nível 090. Pode sintonizar o solo por gentileza? Está sem, vou tentar novamente, positivo. É 121.9, ok? Prossiga. Para o levantamento 2.600 pés entre a radial 020 e radial 340, passado até 30 milhas de Salvador. Para a área do aerolevantamento.